Vice Mix, a mistura mais picante do planeta, meu compadre. Motel, espelho, hidromassagem, amor a noite toda, vai rolar sacanagem. No banho de champanhe, vou algemar você, vou vender os seus olhos, vou fazer você gemer. Quando a gente se encontra, é esforço total, te deixo maluco, você passa mal. Se te toco, tu delira de prazer, venha pros meus braços, nosso love vai ferver. Você faz pirraça, manhozinho, nossa cama, brincamos de amar enroladinhos numa canga. Você é preciosa, contigo eu quero mais, vou confessar garoto, seu beijo é bom demais. Que loucura sussurra em meu ouvido, sua boca quente me leva ao paraíso. Em cima de mim, vem pra frente, vai pra trás, me ama a noite toda, meu desejo satisfaz. Você faz pirraça, manhozinho, nossa cama, brincamos de amar enroladinhos numa canga. Você é preciosa, contigo eu quero mais, vou com festa garoto, seu beijo é bom demais. Que loucura sussurra em meu ouvido, essa boca quente me leva ao paraíso. Em cima de mim, vem pra frente e vai pra trás, me ama a noite toda, meu desejo satisfaz. Você faz pirraça, manhozinho, nossa cama, brincamos de amar enroladinhos numa canga. Despreta ciosa, contigo eu quero mais, vou confessar garoto, o seu beijo é bom demais. Você faz pirraça, manhozinho, nossa cama, brincamos de amar enroladinhos numa canga. Você é preciosa, eu sempre quero mais, tô com festa garoto, seu beijo é bom demais.